Vantagens do podcasting na educação, cardiopneumologia. Facilidade de criação e publicação de documentos didáticos como aulas e entrevistas sob a forma de áudio, que o tornam acessível a qualquer pessoa, bastando para isso ter um computador, uma ligação à internet e um microfone. Permite igualmente interagir com o professor, deixando mensagens que este possa ler. Dar componente verbal ao processo de ensino-aprendizagem, ouvir voz em vez de ler um documento. A variedade de conteúdos que permite criar, dependendo do fim para o qual vai servir. Por exemplo, pode ser utilizado para consolidar ou complementar conhecimentos relativos à ecocardiografia. A motivação que suscita nos estudantes. Nesta era digital, quase todos possuem um iPod ou um MP3 para ouvir música. Pode ser um meio de aprendizagem aceito pelos alunos e desta forma é muito vantajoso. A portabilidade, que torna possível ouvir um ficheiro em qualquer lugar, a qualquer hora e o número de vezes que for necessário. A aprendizagem ultrapassa o espaço da sala de aula. Possibilidade de realizar diferentes atividades em simultâneo e mantendo o contacto com o que se vai ouvindo. Meio de enorme potencial e recurso para os invisuais, uma vez que privilegia a oralidade.